Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Capitão Caverna! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. E aí, galera? Elo perdido no ar. Dessa vez o Calavera não está aqui fazendo a apresentação, mas eu estou. E eu não vim sozinho, eu tô aqui com o Miote. E aí, galera? Nossa, eu tô emocionado por falar com um computador. E eu tô aqui também com o Brunão. Fala, galera, beleza? E hoje eu tô aqui podendo realizar um dos meus sonhos, que era conversar com um dos meus heróis favoritos, o Batman. Pois é, gente, eu também tô super emocionada, tô super feliz gravando esse programa, porque eu tô aqui com nada mais, nada menos que o Márcio Seixas. Se você não sabe quem é ele, você desliga agora esse programa, vai estudar, vai olhar no Google e depois volta aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Melina, Bruno, Miote. Muito obrigado pelo carinho, vocês me incentivam, vocês me acompanham, valorizam, eu me sinto muito bem com isso. Eu falo com frequência, vocês já devem ter lido ou me ouvido em algum momento falar isso. Este é o patrimônio do meu trabalho de 40 anos na dublagem. Financeiramente, eu não vou bater no peito, que bom, não foi, não é para nenhum dublador que queira viver dessa profissão, mas eu não podia imaginar que eu levaria ao longo desses anos esse prazer de estar em contato com pessoas que às vezes me identificam num boa noite, me levam em tal lugar, como no motorista de táxi de anteontem. Boa noite, tudo bem? Você pode me deixar ali no meu endereço e tal? O senhor é dublador, não é? O dublador do Batman? Quase neguei porque me chamou de senhor. Minha cara é de velho e a cabeça branca chama de senhor. Eu sei que é respeito e tudo, mas não, então tira o senhor, porque nós vamos nos dar muito bem. Então isso pra mim é o patrimônio, é o que eu levo da minha profissão. A todo momento me lembram, num momento eu emocionei alguém. Num filme, numa brincadeira, num filme comédia, num drama. E eu acho que é um privilégio, acho mesmo um privilégio ter uma profissão em que a todo momento eu colho emoção das pessoas quando elas me identificam e me conhecem. Tô emocionada aqui também agora. Começar falando do início da sua carreira, uma coisa que eu sempre quis saber, se você sempre teve esse desejo de dublar ou se você caiu na dublagem por acaso. Fui ali, fui fazer um teste, fui, algum conhecido meu me indicou. Como é que foi esse início de carreira pra você? Obsessão. Quando eu vi um filme na TV, preto e branco, com aquelas letras cobertas, né, pelo limite da tela, à esquerda e à direita, via que era um artista americano, mas com uma voz saindo em português no alto falante, eu fiquei maravilhado por essa possibilidade. E isso foi na década de 60. Eu não me lembro, eu não vi nada que me levasse a pensar isso é dublagem. Em 1960 eu tinha 15 anos. E eu ficava olhando, sempre tive muita atração pelo inglês, que falo razoavelmente. Eu não morro de fome em qualquer lugar do mundo. E eu começava a ver as palavras ditas em português e tentava ler essa palavra nos movimentos labiais do ator na tela e virou um fascínio. Agora, morando em Belo Horizonte, sem nenhuma perspectiva, tudo era sonho. Sempre fui um apaixonado por cinema, eu vivia dentro de uma sala de cinema e isso se realizou alguns anos depois. Aí me vem a palavra acaso. Eu queria dublar, não sabia como, onde, como é que eu vou procurar dublagem. É, e não era uma coisa que nem hoje você entra no Google, você tem assim, acesso à informação. Devia ser uma coisa super difícil, né? Porque além também de você estar numa cidade pequena, tem toda essa questão, aquele medo, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Por onde eu vou? Pra quem eu pergunto, né? Acho que essa foi a maior dificuldade, né? Que eu tô sentindo exatamente, que você tá falando, né? Foi exatamente isso. Eu falava pra minha família que era um sonho, eu já trabalhando em rádio, eu achei que, meu Deus, será que através do rádio eu consigo chegar na dublagem? E ela veio por acaso mesmo, Melina. Num domingo, minha ex-mulher, folheando o jornal O Globo, viu um anúncio. Ele leu em voz alta o anúncio para mim. Herbert Richards, procura pessoas que tenham boa leitura, boa voz, para um teste de seleção, para um treinamento para dublagem. Falei, Deus conversando comigo, só pode ser. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, muito cedo, eu estava lá na Herbert Richards, porque dava um endereço. Quando eu cheguei lá na Herbert, tinha um pátio coberto de pessoas, era um pátio enorme de estacionamento, junto aos estúdios, mas lotado de pessoas. E aquilo não me impressionou, não. Não deu medo, assim, não. Você chegar e ver aquele mar de pessoas? Medo? Não deu aquela insegurança? Não, medo não. Deu desânimo. Falei, caramba, como tem gente aqui. Mas vamos lá, eu espero, eu tenho esperança. Aí consegui. Das 330 pessoas que estavam no pátio, sobraram 30, me parece, ou pouco mais de 30. Dessas 30 convocadas para fazer o início, né, do treinamento, 16 compareceram. E começamos os 16 a aprender a dublar nos estúdios da Herbert Richards sob a direção de Valdir Fiore. Em 2 meses, não, eu não sei, eu não vou precisar 2 meses, não. Foi muito rápido. Dessas 16 pessoas que começaram, 14 desistiram. Caramba. Nossa, mas por que que desistir assim, já dentro da Herbert Richards? Exatamente. A maioria das pessoas desistiu porque quando chegava no final do mês em que elas recebiam, mês não, o pagamento era feito semanalmente. Quando elas viam o valor dos cheques, elas diziam, eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo. Ah, só ia pela grana, né? Achou que ia fazer fortuna. Eu me lembro de pessoas que me impressionaram pela qualidade da interpretação, a voz, o conhecimento geral, a cultura. Tinha uma cantora líria, uma pessoa maravilhosa, eu ficava fascinado ouvindo ela falar, principalmente dublar. Nós dublávamos pequenos papéis, nós íamos todos para os estúdios, ficávamos ali o dia inteiro. E essas pessoas também deviam ter outros trabalhos em que elas eram retiradas para atender uma convocação. Naturalmente deve ter entrado em conflito, né? Deve ter provocado um conflito na rotina delas. O fato é que elas desistiram. 14 pessoas com talento para poder dublar, se tornarem dubladores, desistiram. Aí sobramos eu e João Jaci, era um músico, um guitarrista, uma voz maravilhosa, ele sempre interpretou muito bem. O João morreu há alguns anos dentro de um elevador com neto nos braços. Nossa. Com neto nos braços, teve um ataque cardíaco fulminante. Nossa. Eu não tenho nenhum trabalho aqui que eu possa indicar para vocês ouvirem a voz dele, mas vocês conhecem a voz, né? É uma voz poderosa, muito bonita. E lá se foi. Então, daquelas pessoas que há 40 anos atenderam esse convite, sobraram eu. Era para ser seu, né? Era você e todas as era vozes. Era você. Mas naquela época precisava ser ator, que nem hoje na dublagem, a gente sabe que precisa, né, ter um DRT, precisa ter um curso de ator, né, um curso de artes cênicas. Naquela época era obrigatório você ser um ator para dublar ou não? Não. Isso foi colocado depois. Não, você tinha que ter uma prática de radioteatro e saber interpretar. Eu fiz uma única peça de radioteatro em Belo Horizonte, na rádio que eu trabalhava, que chamava Rádio Atalaia. Foi 1968, de 67 para 68. Eu fazia um narrador e depois fazia um velho de 80 anos contando passagens da juventude. juventude. Foi um trabalho que eu amei fazer, foi muito difícil, mas foi o único trabalho que eu fiz como rádio ator. Isso acabou me dando uma bagagem, um dado de segurança que me deu a segurança de procurar Herbert Richter e dizer, eu vou lá porque eu tenho condição, eu acredito que tenho condição. Uhum. Então, nessa época, não se exigia que você fosse ator. Essa lei é de 1978. Eu entrei na dublagem em 74. Comecei em 73 a fazer o estágio e em março, abril, eu já estava lá dentro trabalhando, não como empregado, mas como eventual e lá disponível para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. E já trabalhou assim alguma coisa na TV também? Já. Eu fiz durante um ano um jornal na TV Bandeirantes, que era um jornal local, que eu também não me lembro o nome, e eram edições de hora em hora. Começava às 4 horas e até o grande jornal da noite, quando entrava o Ferreira Martins. TV eu só fiz isso. E depois locução de chamadas dos canais USA, depois virou Universal, depois passei para o Canal Brasil, e de lá para cá eu estou fora de TV e de rádio. Trabalhei na Rádio JB de 1974 até 1996. E estou fora do rádio, só trabalho com comerciais e dublagem eventualmente. O que eu estou fazendo hoje, confesso que não me dá nenhum prazer, porque eu narro dramas terríveis de um seriado chamado Acumuladores Compulsivos. Nossa! Ah, eu senhora. Sei o programa da galera que fica juntando coisa chutando dentro de casa. Lixo, cara. Juntando lixo, chutando bicho. Eu tô horrorizado vendo aquilo. É verdade. Eu tenho que ver as imagens, porque eu tenho que ficar atento à tela onde aparecem os textos do que está acontecendo. Então eu tenho que ver um pedaço daquela filmagem. E eu vejo olhares, eu vejo expressões de medo, de terror, de doença. Não é uma coisa muito agradável, não. Amanhã eu estou lá de 9 às 13 horas vendo Nossa. Esses dramas. Vendo acumuladores. É, vendo acumuladores, exatamente. Eu não estou renegando o trabalho. É que é tão diferente de narrar para Disney. Com certeza. Eu falei sempre, eu amo trabalhar para Disney. Que bom, me pagam para isso. Mas se disserem, não temos mais dinheiro, eu falo, tudo bem, eu faço de graça. Porque... É tão gostoso, né? Que faz, que acaba sendo um prazer, não um trabalho, né? Bom, Márcio, de você assistir isso aí, é que você não vai ser um acumulador tão cedo, né? Porque é uma terapia agressiva, né? Quando a caneta Bic acaba a carga aqui, eu imediatamente quebro ela no meio, para não ter a tentação de acumular. Eu me lembro que você chegou a narrar muita coisa pra Disney, né? E você era realmente o narrador das histórias, né? Seguramente foram 20 anos. Fazia trailers, as narrações dos filmes. Tinha uma amizade até social, né? Um dos diretores da Disney, Blake Todd, uma pessoa adorável. Ele gostava de vir pra cá pra acompanhar alguns trabalhos, principalmente os que iam pra cinema. Ele adorava passar o dia inteiro conosco no estúdio e à noite ele queria ir pro churrasco. Ele adorava churrasco. A gente tinha uma relação até social muito agradável. Ele gostava de contar piada, contar casos engraçados. E aí um dia ele veio para fazer um trabalho, não me lembro qual, e ele não estava tão sociável, não tinha uma leveza que nós estávamos acostumados. Eu e o Telmo de Avelar, que foi o diretor de Disney a vida inteira. Aí eu disse assim, eu estou achando você um pouco triste, o que está vendo? Ele falou, eu não sei se eu estarei empregado quando eu voltar. E eu achei a piada muito pesada. Falei, olha, se é piada, eu não achei graça. Piada, não. A Disney foi vendida para um grupo de financistas e eu estou com meu emprego em risco. Ele era um dos diretores da Disney. Uhum. E aí parece que ele não foi demitido, mas eu acho que o clima para ele já estava ficou tão diferente que ele pediu então a aposentadoria, se aposentou. Pois é, eu me lembro muito de quando passava na televisão os desenhos da Disney. Eu me lembro de um específico, o Touro Ferdinando. Pô, esse é sensacional. Caramba, esse eu não lembro. É muito bom. Você tá falando da minha paixão e da minha frustração. Ah, é? Eu adoraria ter esse desenho. Foi das coisas mais adoráveis que eu já fiz. Eu fiquei no ciclo da boca assim, quem tem esse desenho, me dá, eu compro. Eu faço o que for possível, nunca consegui. Eu amo esse desenho. acho fantástico. Era menino e assistia várias vezes, repetida e repetidamente. E depois, vendo outros trabalhos seus, eu lembrei, falava, era o Márcio que fazia a narração do Touro Ferdinando. Eu achava aquela história fantástica, aquela hora que ele cheirava as flores, eu achava sensacional aquilo. Tem uma poesia. Eu amo até hoje de paixão e só consigo escutar com a sua voz, Zé do Garcia, que é o Jornada nas Estrelas, onde você fazia o Sr. Spock. Adoro aquele trabalho. Pois é, porque a gente conversou com o Garcia da última vez, e o Garcia, ele gostava muito da dublagem original, porque vocês fizeram a redublagem dos anos 80, né? Foi. E ele gostava da dublagem lá da década de 60, alguma coisa assim, que era a dublagem original, e ele disse que quando ele fez o Capitão Kirk, ele se odiou, ele achou que ele estragou a parada. Só que essa dublagem original de 1960, a gente que cresceu na década de 80 nunca teve acesso. Então, pra mim, a original era a sua. A original era o Garcia e você. É, pra mim também, era vocês a original. Pois é. Então, assim, a gente falou pra ele, não se bota pra baixo não, porque é uma das coisas mais fantásticas que tem na dublagem. É, ela era muito... Era, não é? Adoro, amei cada dia desse trabalho, cada episódio, mas eu gostei demais de ter feito aquilo. Foi bom demais. Tem algum personagem que é o que mais te marcou? Aquele assim que você guarda no fundo do coração ali, aquele, não, esse personagem é o meu personagem. Tem, eu tenho vários, Melina, mas o que me emociona quando eu falo dele é o Hall do 2001. Olha, é sensacional. Já deve ter sido redublado também, porque eu já fiz isso há mais de 30 anos. Eu amei ter feito esse trabalho. Gostei demais. Eu fiquei muito feliz de ter feito aquilo. Eu fiz trabalho que eu considero muito importantes, como os filmes bíblicos, né? Os Dez Mandamentos. Isso, Alto Resto. Ben-Hur. Ben-Hur, isso. Foi uma pedreira a semana inteira dublando. Mas o Hall foi um presente que eu ganhei do João Turelli. A gente gosta muito também. A gente já fez um programa exclusivo sobre o 2001 e a gente conseguiu resgatar a sua dublagem. É a mesmo? Dublagem que você participa, junto com o nosso querido André Filho, que também fazia o Dave. Eu nunca consegui ouvir a pronúncia daquele nome. Kier Dalia. Eu não sei como se pronuncia. É, o nome dele é esquisito. É esquisito. Também não sei falar, não. Mas a sua interpretação ali do Hall é de cortar o coração, principalmente ali naquela hora que ele vai morrer. Isso. Marcelo. Nossa. Eu, pelo menos, escuto sua voz ali e fico emocionado mesmo. Obrigado. Eu amo aquele trabalho. Esse foi o que você mais curtiu fazer. Foi o presente que você recebeu. Mas você acha que o Batman ainda é o seu maior personagem pelo reconhecimento das pessoas na rua, pela repercussão que ele ainda causa? Eu não acho que todas as pessoas conheçam o Hall. É possível até que alguém que não tenha muito interesse no filme, ao assistir, deve ter achado muito chato, uma voz monocórdia, sem emoção nenhuma, conversando. Mas o Batman, Melina, toca diretamente na emoção das pessoas. Eu venho colecionando situações em que as pessoas conversam comigo de uma maneira, como um vendedor, por exemplo, onde eu chego em algum lugar que me atende de maneira normal e eu começo a falar e eu percebo que o olhar da pessoa fica curioso me olhando e até que ele identifica. E a coisa pra mim é mais gratificante quando eu percebo, essa aqui tá grande, vê uma outra pra mim. Ele vai lá e fala baixinho com alguém que passa a me olhar. Aí vai... ah, e fica apontando, né? Ali, ó, o Batman ali, ó. Parece que ele tá se munindo de coragem pra fazer a pergunta e sempre faz. O senhor se incomoda? Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. O senhor não é a voz do Batman? Quando eu confirmo, os olhares desse pra mim é um negócio que me dá nó na garganta, porque é uma paixão. Um deles me levou na porta da loja entregando a sacola, dizendo, eu não posso acreditar que eu conheci você pessoalmente. É muito legal, caramba, né? Ficção, né? Eu às vezes brinco com minha mulher e meu filho aqui em casa. Será que um bancário, quando chega em casa, ele fala isso pra mulher, olha, puxa vida, eu não posso acreditar que você... Ha ha ha ha ha! Eu tenho isso do Batman sempre. Eu sempre agradeço de novo aquele moço lá em cima, de viver essa emoção, de ver pessoas que ficam emocionadas quando reconhecem na minha a voz do personagem que eles gostam. A interpretação do Batman, ela é algo assim, fora de série, o Márcio, porque você faz uma diferenciação entre o Bruce Wayne e o Batman, que eu fico impressionado como é que você consegue fazer o tom da voz do Bruce. Ele é mais jovial, ao mesmo tempo que ele é mais sereno. Quando ele bota a capa e a máscara e vai pra rua bater em bandido, a sua voz, ela se transforma, cara. Obrigado, Bruno. Sério, assim, é um trabalho fantástico, assim, eu sou muito fã desse seu trabalho de Batman, assim, pra mim você é a voz do Batman. Eu, quando escuto qualquer outra interpretação de animação do Batman, eu falo, isso tá ruim. E outra coisa, assim, que me doeu o coração e que pra mim eu não consigo ouvir a dublagem, é que você interpretou o Alfred nos novos filmes. Ah, sim, é, fiz sim, aí... o Michael Caine, é. Pois é, e aí você faz o Michael Caine, e quando eu escuto, eu falo, mas peraí, o Batman tá de Alfred. Eles trocaram. Não pode, sabe? Porque pra mim, a sua interpretação de Batman é tão marcante, me acompanhou por tanto tempo, porque eu era muito fã da série animada, da série do Liga da Justiça, do Liga da Justiça Sem Limites, que pra mim, ver qualquer interpretação do Batman que não seja com a sua voz, perde totalmente o impacto. Muito obrigado, Bruno, pelo valor. É sincero. É sincero. Tanto que eu não sei se você se lembra, o nosso amigo Lucas entrou em contato com você porque a gente queria fazer um programa especial sobre o Cavaleiro das Trevas. E aí ele entrou em contato com você e a gente acabou conseguindo que você gravasse o roteiro. A gente fez o roteiro baseado nos quadrinhos lá do Frank Miller. E você fez o trabalho e a gente conseguiu fazer um programa com a sua voz interpretando o Bruce e o Batman num audiodrama que a gente botou um monte de efeito e tudo, e foi extremamente bem recebido pelo nosso público e tal. E eu não consigo ouvir aquilo sem me arrepiar, cara. Obrigado, Bruno. Aquele trabalho, ele me impressionou, ele me emocionou quando, antes de fazer o trabalho, no contato com vocês, eu percebi que era uma coisa muito séria. Eu levo muito a sério isso, né? O culto a um trabalho artístico desenvolvido por um grupo de pessoas, né? Não conheço vocês, não conheço a cara de vocês, mas o propósito ficou tão evidente para mim que eu falei, faço sem questionar, vou fazer com muito carinho, tomara que eu consiga contribuir para melhorar o trabalho deles. E o meu contato com o Lucas foi muito agradável. O Lucas foi uma pessoa que me disse isso, eu conversando com ele no telefone, e ele ficou muito emocionado, e ele chegou em casa e disse à mulher que ficou muito emocionado de ter conversado comigo. Ele confessou pra gente isso também. É, e eu fiquei, rapaz, eu fiquei chocado de ver, né? Falei, meu Deus, que bom, né? O carinho que essas pessoas têm por mim. Não conheci, não vi nem foto, não sei como é o Lucas. E aí fiquei chocado quando eu soube da morte dele. É, ele nos deixou aí. Mas enfim, a vida continua, né? A gente sofreu bastante com a perda dele. Inclusive, depois que ele faleceu, a gente parou com os audiodramas. A gente, era ele mais ou menos que tocava, que ajudava a dirigir, eu ajudava ele com os textos e tudo, mas depois que ele se partiu, a gente não teve mais força pra tocar isso, sem lembrar dele e da ajuda que ele dava e o empenho dele em cima disso. E assim, se não fosse ele, a gente nunca teria conseguido com que você interpretasse o Batman, e aquele programa perderia imensamente a força, imensamente. Que bom, eu achei o trabalho tão bonito, né? Achei o texto muito bem escrito, era uma história mesmo, né? Parecia um original americano, tava muito bem escrito. Isso aí foi bem legal. Depois, logo, um pouco tempo depois, eles lançaram a animação baseada nessa mesma história, né? E você dublou ela também. Ô Bruno, eu dublei um Batman velho. Esse é o problema da dublagem, né? Porque eu dublo tudo, as cenas são todas misturadas por causa dos esquemas. Eu fico no estúdio de 9 às 15, mas tem alguém, um delegado que só tem poucas cenas, ele vai dublar de 9 às 10 da manhã. Uma outra personagem entra 10, vai até 10 e meia, outro de 10 e meia às 11. Então, para não segurar essas pessoas, porque a dublagem apaga por hora, as cenas são todas misturadas. Então eu não tenho como ter uma sequência coerência lógica para poder entender. Mas eu fiz um Batman já velho e ele lutou contra um grupo de... não sei o que que era aquilo, se era um robô, era um monte de pessoas. Ele luta com essas criaturas e vai ferido pro hospital. A idade mencionada ali é 58, 60 anos. É essa mesmo. É esse que você tá se referindo? É esse mesmo, é. Eu não sei nem o nome do episódio. Depois a gente vê se a gente consegue te mandar isso. O Miotti... Ah, eu adoro. Ele dá um jeito, você manda aí uma caixa postal, uma coisa que a gente manda essas coisas pra você ter. Antes de você dublar o Batman, você chegou a ler os quadrinhos? Você era fã já do Batman? Sabia alguma coisa do personagem? Sim, claro, claro. Curtia a série dos anos 60, né? Lá do Adam West? Todo mundo. Quem é que... Batman. Todo mundo. Eu li aquilo. Eu fui um leitor viciado de gibis, de historinhas em quadrinhos. E eu vou dizer pra vocês, não, eu vou... A minha frustração vai ser partir desse mundo sem ver um desenho ou um filme que faça jus à história do fantasma, o fantasma que anda. Mas é verdade. Batman, meu Deus, e como? Estava acostumado àquilo. Vamos lá, dupla dinâmica com essas... Quando eu fiz o teste para o Batman, numa situação até houve um desentendimento feio entre o filho do Ebert com a pessoa que ele chamou para fazer o Batman, Newton Valério saiu do estúdio danado da vida, porque não estava chegando onde o filho queria. E ele saiu do estúdio com uma voz bem desanimada, dizendo: o Valério não entende, eu tenho que ter uma voz aproximada do personagem. E aí perguntou: você está livre? Eu falei: não, eu vou dublar daqui a pouco. Dá para você fazer um teste aqui pra mim? Eu tenho pressa. Quando eu vi a cena na tela, eu disse: minha nossa, o que é isso? O Batman da minha, né, da minha infância, não sei se é da infância de vocês, era esse. Era uma coisa mais escrachada, né, mais infantilizada. Aí vejo aquela imagem, aquela voz, falei: caramba! Eu fiquei maravilhado vendo a cena. E aí o Júnior ainda, o filho do Ebert, ainda chateado, porque a briga deles foi feia, falou: vamos ver se o Silvio aprova isso, porque já estou atrasado, eu tenho que dublar. E em seguida veio a resposta, ela veio imediata: comece a dublar imediatamente. Olha que legal. Passei a fazer, mas apaixonado pelo personagem. Vocês têm ideia de quando isso foi pro ar? Não, já deve ter uns mais de 30 anos, não tem? O Batman série animada é, se não me engano, de 92. 92? É, 91, 92, a primeira série. E aí depois é todo ano foi tendo. Aí veio Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites. Mas só da série animada, da primeira série do Batman, série animada, se não me engano, foram 4 temporadas. Sei. E ela foi toda dublada, né? Foi sim. É, não me lembro. Alguns episódios. É, eu me lembro. Tem alguns que eu ganhei de presente, como aquele em que ele luta com a imagem dele, com a réplica dele. E eu gostei de ter feito isso, porque normalmente quando o trabalho é para a mesma voz, na mesma cena, você dubla um personagem, depois volta e dubla o outro. Nesse caso do Batman, eu dublei os dois ao mesmo tempo. Acabava um, começava o outro. Caramba! É, e eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Mas a minha paixão tá aqui comigo também, ganhei de presente, que era o Fantasma Cinzento. O Fantasma Cinzento foi gravado pelo Adam West. Olha aí! E aqui no Brasil, dublado de maneira comovente por um colega chamado Isaac Schneider. Nesse episódio, nós choramos. Eu, ele e a diretora que fez esse episódio, de tão bonito que ele fez o trabalho. O Fantasma Cinzento era o ídolo do Bruce Wayne quando criança. Ah, que legal! E quando ele ficou adulto, sendo Batman, uns crimes aconteciam em Gotham atribuídos ao Fantasma Cinzento. E ele dizia: não pode o meu ídolo fazer isso. Então ele consegue chegar até onde está, onde mora o Fantasma Cinzento, morando pobre, doente, num apartamentinho miserável. O encontro dos dois foi ali, foi difícil. Nós choramos, eu, Isaac e a diretora. Foi lindo, lindo episódio. Agora, o Batman, ele te trouxe também um outro personagem, que eu não sei se você vai lembrar, até porque acho que teve só uma temporada ou duas, que era o Tick. Você lembra desse? Ah, o Tick. Acabou. Meu Deus, por que aquilo acabou? Acho que pouca gente entendeu, né, assim, que era uma paródia, né? Nós mesmos, dentro do estúdio, nos perguntávamos por que. O que será? Porque o texto não é um texto para criança. É, pois é. Se você prestar mesmo atenção naqueles diálogos, não era. Tinha um cachorro ali que fazia terapia. Tinha! O cachorro tava danado da vida porque ele não pôde entrar no clube lá dos botões. Pô, eu pago uma grana de terapia para ficar aqui do lado de fora. Não é uma coisa para uma criança entender. Então a gente curtia demais. Todo mundo que era escalado adorava, porque era um festival de piada, de coisas que a gente colocava, de cacos, era bom demais fazer aquilo. Agora, tem um outro herói que você interpretou também, eu me lembro muito pouco dele, que era o Homem-Pássaro. Ai, meu Deus, o Homem-Pássaro. O Homem-Pássaro foi o passaporte para eu não ser demitido da Herbert, Bruno. Ah, é? Foi o passaporte? Por quê? Eu conto essa história, ela não é novidade, eu achei que vocês soubessem. Eu tive uma certa vaidade de ser a voz do Disney para as narrações, para os trailers, para os desenhos. Eu adorava fazer desenho, mas o Blake, essa pessoa adorável com quem eu convivi por anos, não queria que eu fizesse personagens. Cada desenho que vinha, o Thelmo falava: grava um teste aqui, esse desenho aqui é para você. E ele nunca aprovava. Não, aí mandava um recado: não, fala com ele que já tá bom de. Mas ele nunca me deixava. Ele só me deixou fazer um desenho chamado Esquadria Parafuso, onde eu fazia o urso Balu. Balu, sim, é. Excelente também. Mas o Homem-Pássaro foi uma espécie de peça que o diretor Luiz Manuel me pregou. Ele falou assim: olha, você fica nessa boa vida aí só de fazer Disney, chegou um desenho aqui e é pra você, você vai fazer. Não, não vou não. Vai sim, não vou fazer. Aí ele disse: tá bom, você vai ver se não vai fazer. E eu achei... vai, comprou a briga. Em cima de brincadeira, e eu achei que ele não ia. Aí perguntei: como é que é o desenho? O que é? Vem cá pra você ver uma cena. Aí quando eu vi ele gritando: homem, pássaro, e vinha lá uma águia gritando atrás dele, eu falei: sabe quando eu vou dublar isso? Nunca. Eu não quero misturar minha voz, a minha voz é pra Disney. Então ele falou: é o que você pensa. E não é que fui lá na sala do Everest e disse: olha, ele não quer dublar não, ele só quer fazer Disney. E eu não sabia. Aí, no amanhã eu já tava lá pra trabalhar, o Everest chegou, e o Everest era... Nós sempre tivemos uma brincadeira. Passava por mim, por exemplo, não cumprimentava, mas pisava no meu pé. Aí eu dizia assim: eu sei, né, o espaço aqui tá muito pequeno, né, não dá pro senhor passar num lugar sem me pisar no pé. Ele dava um sorrisinho e continuava. Era uma brincadeira muito abrutalhada, mas a gente sempre se deu bem. Aí ele desceu do carro, tava com a cara amarrada. Aí eu: oi, chefia, bom dia. O Luiz Manuel me disse que você não quer fazer um desenho. É, não quero não. Me falta só pra Disney e tal. Se não fizer esse desenho, vai pra rua. Falei: quem disse que eu não vou fazer? Que bobagem, eu vou lá fazer, cara. Feliz. Maior prazer. Maior prazer, feliz da vida. Vai ser a coisa mais importante da minha vida. Vamos lá, vamos trabalhar. E comecei a fazer. Aí me deram um horário: você vai fazer tal hora, tal hora. E o Luiz Manuel, quando eu cheguei pra trabalhar, ele já tava já de sacanagem me olhando. Vamos brigar? Falei: você venceu. Deixa você. A próxima eu pego você. Quando a primeira cena apareceu pra eu gritar Homem Pássaro, ele tinha chamado várias pessoas pra ficar na técnica pra esperar o meu grito. Quando eu acabei de dar o grito, vi um tio gargalhada lá atrás. Cada vez que eu gritava Homem Pássaro, ele ria de enxugar lágrimas. Mas é um grito fantástico. Eu adoro, eu acho. Assim, é ridículo, tá? Homem-pássaro, né? O cara se gritar eu pra voar, né? Eu acho é ridículo, mas é muito legal, assim. Homem-pássaro! Pássaro! Ô, Bruno, eu dei uma entrevista pra uma rádio FM que tinha aqui no Rio, chamada Imprensa, Rádio Imprensa. E aí o entrevistador falou, abordou do Homem-Pássaro, dizendo: Márcio, eu ouvi dizer que você não gosta do Homem-Pássaro. Eu deitei falação, Bruno. Eu falei, eu fui deselegante. Falei: eu detesto aquilo, eu acho aquilo ridículo. Se eu pudesse, eu pagaria alguém pra poder botar a voz no meu lugar, eu acho aquilo ridículo. Tá, o assunto passou. Um dia eu entrei numa locadora aqui no bairro de Laranjeiras, e um rapazinho muito educado: esse filme, filme é isso, aquilo e tal. Quando eu peguei os filmes para levar ao caixa, ele disse assim, eu posso, você me permite falar de um assunto que está me incomodando? Eu falei, claro. Eu reconheci a sua voz, eu sei que você é o dublador do Homem-Pássaro. Eu quero te dizer que eu sou um fã do desenho, eu coleciono, eu gravo em VHS. Eu ouvi a sua entrevista na rádio imprensa e eu achei que você foi muito deselegante. Eu me senti ofendido mesmo, eu me senti insultado com seus comentários. Galera, ouvir isso de um rapaz que podia ser meu filho me olhando nos olhos foi uma lição dura que eu aprendi. Aí eu falei, eu não sei o que eu posso fazer para te pedir perdão. Eu não sei como eu vou reparar. Não, eu precisava botar isso para fora. Eu acho seu trabalho muito importante, eu gosto do seu trabalho, eu sei tudo que você faz, mas eu não merecia um comentário como esse. Assim como eu, tem muita gente que gosta. E você foi muito deselegante. Eu saí dali, o mundo estava no meu ombro, sabe? Com aquele peso. Eu saí derrotado. Ele foi uma pessoa que teve coragem. E as pessoas que ouviram e não tiveram coragem. Eu tenho a impressão de que consegui, não sei, eu não vou saber nunca, mas eu me senti bem com a oportunidade que eu tive pouco tempo depois na TV Educativa, que me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu perguntei para a produção, falei, olha, eu posso fazer um comentário, fazer um pedido? Perfeitamente, à vontade. E aí me deram chance para isso. Olha, a você, fulano de tal, da locadora tal, eu tô aqui publicamente pedindo perdão pelos comentários indelicados que eu fiz numa entrevista, etc, etc. Por favor, me perdoe tanto você quanto aqueles que se sentiram ofendidos. E fez bem isso, né? Mas o mal já foi feito, né? Então vocês, fãs de Homem-Pássaro, não se sintam ofendidos. Por favor, não queremos comentários raivosos aqui no post. Tem um personagem que a gente gosta muito, que na verdade você fez quase todos os filmes dele, ou se fez todos, né? Que é o Leslie Nielsen. É o Frank Drebin, né? Do Corra que a Polícia Vem Aí. Fala um pouquinho do trabalho que você fez dele. É outro ator que eu lamento não dublar mais. Ele fez aquele, o Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, depois Corra que a Polícia Vem Aí, e depois, a não ser que eu esteja falando besteira, ele não fez trabalhos tão bons quanto esses. Ah, sem dúvida. Vocês concordam ou não? É, deu uma caída, né? Deu uma caída, realmente. O Frank Drebin, ele é o auge, né? Assim, ele chegou no topo e dali, tudo que ele fizesse ia ser comparado, né? Então, ele fez depois Mr. Magoo. Exatamente. Né? Fez o Repossuída também, né? Mais feliz. E a Repossuída. Repossuída é legal, a Repossuída é divertido. Tem o Drácula Morto Mais Feliz. É, eu pensei exatamente nesses dois trabalhos, o Mr. Magoo e o Repossuída. Me lembro, estava dublando uma cena que ele estava fazendo a pregação e tinha uma pessoa recolhendo os óbulos e tinha uma maquininha registradora que ia registrando à medida que as pessoas davam dinheiro e a maquininha dava um recibo. E ele fazendo aquele monte de bobagem que ele fala, teve uma cena que nós tivemos muita dificuldade. O estúdio estava cheio nesse tempo, todo mundo dublava junto no estúdio e eu não conseguia fazer a cena, porque começava a cena, e os colegas que estavam comigo na cena, tentando segurar o riso, fazia aquele barulhinho, né, do ar escapando, né, de... e aqui me atrapalhava. E eu começava a rir, a gente ia lá pra fora. Ok, gente, nós somos profissionais, vamos fazer a coisa séria, vamos pro estúdio. Começava a dublar, gravando, aí começava os colegas do lado. Verdade, até fazia assim, né? Mas no caso do Mr. Magoo, eu achei aquele filme muito chato. É muito ruim mesmo. Horrível. Eu também não curti. Eu gosto de lembrar do Leslie Nielsen pelos filmes bons, assim. Os três Corra que a Polícia Vem Aí são sensacionais e você, na voz dele, é melhor que ele original. Sério. É inacreditável. O Miotti é completamente fã dessa sua dublagem. Com certeza, nossa. Ainda mais no Aperto Cintos pelo Sumir, que foi a primeira vez que eu te vi dublando. Ah, sim. O Aperto Cintos também é excelente. Aquilo é excelente, aquilo ali é muito bom. E ele falando pro personagem, eu me lembro do nome, né, do O.J. Simpson, dizendo, amigo, você tem que doar seus órgãos, fique bem, fique tranquilo, doe os seus órgãos, agora vambora que eu tô com fome. Caraca, excelente. Muito bom. dublar o Leslie Nielsen foi uma coisa maravilhosa. Foi bom demais. Foi uma diversão, sabe? Eu começava de manhã cedo, 9 até... Não, naquele tempo não havia o segundo turno, começando às 15. A gente começava 9 até 5, 6 da tarde. Era diversão o tempo todo. No Repossuída tem um negócio que é bem bobo, mas eu morro de rir, que o nome dele é Padre Eu Posso, né? Que é, em inglês é May I. No Exorcista é Mary e no Repossuída é May I. Em português eu achei ótimo que eles botaram Eu Posso, Padre Eu Posso. E a menina chegava e fala, Padre Eu Posso. Você, pode, minha filha, pode entrar. E você fazia com a naturalidade, você, pode? Que pena, que pena. Foi bom demais fazer aquilo. Questão de adaptação dos textos em inglês para português. Você chega a fazer alguma coisa? O texto ele já vem redondinho? Você tem liberdade de criar em cima? De fazer essas piadinhas? Chegou a fazer alguma coisa que já foi bloqueada várias vezes pelo estúdio? Como é que foi? Não, não. Nesse ponto eu posso me considerar um privilegiado, porque sempre troquei os textos de tradução de dublagem. Estão cada dia piores, porque computador não sabe, né, prosódia, o tradutor clica traduzir, a máquina imprime, ele leva e entrega aquilo para o estúdio. Então a quantidade de bobagens que vem para o texto. Então eu sempre tive muita liberdade, sempre mudei texto, que eu sempre parei a dublagem para dizer assim, ok, eu adoraria entender o que é que está sendo falado aqui. Ou vocês chamam o tradutor para explicar o que está escrito, ou então eu vou adaptar essa fala. Aí já me conhece, então não enche o saco, fala o que você quiser e vamos... Grava logo isso aí. E bora! Exatamente. Então eu sempre tive muita liberdade de trocar o texto, botar caco, fazer brincadeiras e nunca sofri nenhuma restrição por isso. Tem uma dublagem sua que a gente sempre teve dúvida. A gente é muito fã, mas muito fã da franquia Rock do Stallone. E sim, você fez, você interpretou o papel que o Mr. T fazia no Rock 3. Mr. T. É. Você fazia o Clubber Lang. Só que é o seguinte, o Clubber Lang, ele é uma figura, assim, exótica, completamente exótica, aquele moicano, brinco de índio, de peninha, roupa de babado. Tá completamente insano. E ele fica, I've been in a fool, não sei o que, não sei o que. E você fez uma voz mais fina nele. A gente sempre quis entender por que que você fez uma voz fina nele, assim. Porque ele era uma pessoa o tempo todo intensa, provocada. Ativa, ousado, irreverente, falou um bocado de palavrão. Palavrões, infelizmente, eles não deixam a gente falar. E ele falava muito rápido. Então eu achei que tinha que ficar naquele tom para ficar mais próximo daquelas expressões faciais dele. O tempo todo ele estava irritado. Então, para poder acompanhar os movimentos labiais dele e para combinar com aquela cara crispada e agressiva o tempo todo, eu achei que essa era a voz para poder fazer o trabalho. Não, e ficou excelente, porque assim, é uma faceta sua que a gente ainda não tinha visto, né? E aí, quando a gente vê aquele negócio, a gente fala, cara, é o Márcio Seixas, olha onde ele consegue chegar. Mas eu já dublei esse ator em outro trabalho. Não me perguntem, porque eu não sei o que foi o que eu fiz. Ah, tá. A filmografia dele é pequena, né? Eu não acho que ele tenha feito... Isso, você fez pouca coisa. A gente sabe que você teve um problema com a... Eu não sei se foi um problema com a Disney, se foi questão só do home video, enfim. Você fez pro cinema a interpretação do Senhor Incrível, que é o pai da família, que é sensacional, é fora de série, assim. É fantástico. Obrigado. O que você faz ali naquele personagem é muito superior ao original, mas muito mesmo. Eu sou completamente fã da tua interpretação do Senhor Incrível. E aí, eu sei que eles lançaram o DVD que tinha a sua dublagem, inclusive eu comprei, tenho ela até hoje, guardadinha também, sete chaves. Com certeza. O que aconteceu? Me conta aí essa história. O grande sonho de alguns dubladores é uma associação que defenda nossos interesses. Nós sempre discutimos isso. Nós entramos no estúdio, ficamos lá 4, 5 horas, fazemos um trabalho que os fãs gostam, o público gosta, a TV comercial acredita, compra aquele filme dublado, passa. Nós recebemos por aquela participação. A TV passa o filme na noite de sábado, patrocínio de sandálias havaiana, batata rapa ou cerveja Budweiser. Esse filme vai passar daí a 20 dias sob o patrocínio do perfume tal, do desodorante tal e da cerveja cerveja Brahma. Ganham a produtora, ganham a TV e os direitos dos artistas americanos. O dublador não ganha. Uhum. Esse filme volta um mês depois, às 2 da madrugada, sob o patrocínio do supermercado tal, da batata tal e do leite Itambé. Todo mundo continua ganhando, a TV, a produtora, os artistas, o dublador não. Então é um sonho antigo, uma associação que faça valer os nossos direitos de intérprete. Queremos uma participação nessa riqueza gerada por um filme dublado por nós. Vamos arbitrar uma importância. Você nos paga para dublar e a cada exibição você vai pagar uma percentagem para essa associação que faria distribuição para nós. Foi criada então uma associação chamada ANAD, Associação Nacional dos Atores de Dublagem. E nós nos inscrevemos em bloco, tanto os paulistas quanto os cariocas. Eu não sou carioca, tá, gente? Sou mineiro. Mas eu pertenço ao elenco carioca. Quando a ANAD comunicou para as empresas a primeira ação, que foi Os Incríveis, houve uma reação violenta inicialmente da Delarte, onde eu dublei esse filme. Todas as pessoas da ANAD que trabalhavam na Delarte sofreram uma pressão de tal maneira que desistiram da ANAD, desistiram da ação. Ficaram se sentindo coagidos, né? Se sentiram coagidos. Olha, quem continuar não vai trabalhar mais na empresa. E ficaram apavorados e abandonaram a ANAD. A debandada em São Paulo foi menor. Lá tem mais integrantes. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não somos nem 4 ou 5 pessoas. Inicialmente, ela tinha quase 70 associados. Nossa! Sair. Quer dizer, todos não, somos uns 3 ou 4. E ficamos eu e o Percy, que fez o gelo. Consequentemente, a retaliação veio. As portas da se fecharam para mim e da Disney também. Retiraram a minha voz, colocaram a de um colega, que hoje está lá em Caxias do Sul, ele trabalha de lá, e eu fui impedido de trabalhar. Depois de 6 ou 7 anos, a justiça me deu ganho de causa e eu recebi a indenização pela venda do DVD. Olha aí. Nunca mais vou trabalhar pra ti. É uma situação muito chata, né? Assim, eu fico realmente com pesar no coração, assim, porque pra mim, que sou muito fã seu da sua interpretação, da sua voz, saber que você não tá mais sendo colocado num filme da Disney simplesmente por conta de uma rusga judicial é realmente de deixar a gente triste. Eu não fui Márcio Seixas pra justiça. Eu acreditei no poder de uma associação. Uma associação representa o interesse dos seus associados, né? Aquela luta lá do Sindicato de Ladrões, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, isso é absolutamente atual. Se vocês pegarem esse filme para ver, vocês vão ver que isso acontece hoje. O Marlon Brando faz lá, não, eu não vou me sujeitar a essa diária que você paga. Ficou sem trabalhar, todo mundo aceitava, menos ele. Só que no meu caso aí, não me torturaram, não me xingou, sabe? Não ficaram para me dar soco e tal, porque eu entrei na ação judicial. Mas fizeram pior, me afastaram do trabalho. Então eu não entro na... Por exemplo, esse filme que vocês viram, minha interpretação do Alfred no Batman, foi o último trabalho, que logo depois disso veio o comunicado da ação e as portas foram fechadas para mim. E você está dublando hoje aonde? Eu dublo na Cinevídeo, na Drymark, na Audio News, na Som de Veracruz, só essas 4. Você que está escutando, se você tem o primeiro lançamento do DVD dos Incríveis, guarde isso como uma relíquia, porque tem a melhor voz do Senhor Incrível que vai existir, que é a do Márcio, assim. Nada eu contra tenho. O trabalho recente do Luiz Ferrer Mota, mas é incomparável. Eu tenho porque o Oscar desse filme me foi dado pela minha neta, Bruna. Ah, é? É, eu ganhei o Oscar no dia da exibição no cinema, lá no Shopping Downtown. Ela estava do meu lado, magrinha, branquinha, olhinho azul, perninha fininha, e ela toda excitada para ver o filme, sentada do meu lado, colocou um balde de pipoca, que era quase maior do que ela, uma Coca-Cola, vendo o filme, aquela cena do trem em alta velocidade, e eu acho aquela cena fantástica. Quando essa cena do trem começou a aparecer, ela parou de mastigar a pipoca e ficou quieta olhando a tela. Então o Incrível foi para a linha do trem, ficou numa posição com as duas mãos para poder aparar, porque a ponte foi dinamitada pelo Bochecha, e eu não tirava os olhos da Bruna. A locomotiva veio, a perninha dela foi ficando, ela foi saindo do chão, ficando esticada. O trem bateu na mão dele, foi levando os dormentes para trás e conseguiu parar. Aí ela baixou a perninha aliviada e falou: vovô, você é doido. Depois disso, o que é Oscar? O Oscar é esse. Vovô. Esse é o Oscar, né? que você diz, o que, que você pode dizer, um conselho, para quem tá querendo entrar em dublagem? A gente sabe que a dublagem não é um mar de rosas, não tem nada desse glamour que muita gente imagina, mas, assim, qual o seu conselho para quem quer começar na dublagem? O que fazer? Por onde começar? Se tem algum curso? Qual é a sua recomendação para quem pensa em entrar nessa carreira? Quem pensa em entrar nessa carreira tem que ter bons conhecimentos gerais, tem que saber inglês, pelo menos para poder falar aqueles nomes. Olha, Bruno, eu vejo a dificuldade de muitos dubladores hoje, um nome mais elaborado, quando é John, Paul, Mary, Simon, mas quando é nome composto e um nome mais complicado, a dificuldade que eles têm de falar esses nomes, expressões em inglês que não podem ser mudadas, é uma pena. Então, eu não me lembro de dublar um filme que não seja americano. Então, o inglês é a língua... É essencial, né? É essencial, é a língua que ele está no ouvido dele no momento que ele está dublando. Fundamental que ele tenha conhecimento de inglês. Não precisa falar com fluência, mas que não tenha medo do inglês e que saiba ler em voz alta, que saiba ler, que conheça um mínimo de português e ter paciência. Por mais que a pessoa revele talento num curso de dublagem, eu estou me referindo aos cursos de dublagem sérios, que tem de picaretagem de curso, é um crime. Eu estou falando de cursos sérios, que são muito poucos. A pessoa vai para o curso de dublagem, aprende a fazer cenas complicadas, quando vai para o mercado não consegue a caridade dos diretores em colocar para esse novato uma cena que sirva de incentivo. Não, ele vai fazer sempre voz de secretária eletrônica, de comunicação de hospital, de aeroporto, é o motorista do táxi que deixa o personagem principal na porta do hotel. Chegamos, senhor, deu R$2,99. Obrigado, fique com um troco. Acabou. Fulano, acabou. Isso é um desânimo pra pessoa, sabe? Ou então fazer um soldado da guerra que leva um tiro. Me salve, me salve, me salve. Fala com mamãe que eu tava com saudade dela. Morreu, pronto, acabou. Isso é uma falta de estímulo. O meu conselho é: não desista. Se você quer entrar pra profissão, você vai ter que ter paciência pra poder aguentar esse princípio, porque as pessoas não acreditam. O dublador vence pelo cansaço. Pode colocar de manhã cedo, põe na hora do almoço, põe à noite, ele tá lá pra fazer o trabalho e fazer bem, como se fosse ganhar um prêmio. Fazer com bastante segurança e com bastante dignidade. E você tem algum curso, alguma coisa, alguma recomendação? Eu sei que teve uma época que você estava fazendo, dando um curso de locução, não é isso? Esse curso é minha paixão. Eu estou dando ele há 12 anos. O curso de locução foi sugerido por uma aluna que fez um curso de dublagem, uma voz poderosa, e a articulação dela era péssima. E tinha uma pessoa na turma dela que era uma fonoaudióloga. E aí, numa pausinha lá do curso, ela disse assim: você reclama da minha articulação, por que é que você não abre um curso de locução? Ué, eu até posso pensar nisso. Aqui já tem a fonoaudióloga. E essa fonoaudióloga me impressionou, porque da turma dela era a única que não queria ser dubladora. E eu falei: você quer gastar dinheiro, fazer o curso para quê? Porque eu preciso saber qual é a técnica que você usa para fazer desenho animado. Não só você, mas seus colegas. Seu interesse é só esse? É só esse. Eu quero saber o que vocês fazem. Que botão é esse que vocês apertam e a voz sai assim, sai assado? Eu quero aprender. Você sabe qual foi o personagem que ela mais adorou fazer e fazia bem? O Schwarzenegger no filme, quando falava assim: não tem problema. E ela adorava fazer o Schwarzenegger. Não, é hasta la vista, baby, não tem problema. Nos apaixonamos de tal maneira, estamos juntos já vai para 13 anos. Amamos o curso. Tem algum endereço de site, alguma coisa que o pessoal pode procurar? Um telefone? www.locuçãoevoz.com.br. O telefone é 2220-0434. É Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro, 21. Personagem que muita gente não gosta muito, assim, mas ele é um personagem famoso que tá por aí há 50 anos. O nome do personagem é James Bond. Você fez uma coisa que eu acho impressionante, que você foi a voz do James Bond, do Sean Connery, passando pelo Roger Moore e até o Timothy Dalton, não é isso? Timothy Dalton, 16 filmes. Eu me lembro particularmente dos filmes do Roger Moore, porque acho que eram os que passavam mais na sessão da tarde, assim, quando eu era menino, né? Os do Sean Connery nem passavam tanto, mas os do Roger Moore passavam muito. E eu amava aquilo ali, apesar de hoje saber que muitos daqueles filmes ali tinham muita galhofa, né? cara, umas fantasias muito loucas. Aquele dele, que ele vem pro Rio de Janeiro, é uma loucura aquele filme. Como é que foi pra você ser a voz do James Bond por tanto tempo? Ah, também gostei muito de ter feito isso. Me deu muito prazer. As pessoas me abordam falando do James Bond, tem um sorriso, né? É o James Bond, né? Abre, dá um clima de simpatia, de leveza, porque era bom demais. Uma das cenas que eu tive muita vergonha, quando o Roger Moore correndo na neve, em alta velocidade, os bandidos dando tiro nele, e ele com aquele empretinha que vai na neve para poder dar mais velocidade, e tem um momento que ele vira. E né? Atira de costas. Ele vira pro bandido, e aquela varetinha é a arma que atira. Ele cai naquele abismo. A cena é linda, porque tem uma tremenda de uma trilha acompanhando aquela perseguição, e de repente ele é projetado no vazio, silêncio na tela, e ele caindo mudo. Quando o paraquedas abre, entra a música da Kelly Simon, Nobody Does It Better. Meu Deus, eu achei aquele momento de uma poesia, mas eu tenho a impressão de que depois disso, logo a seguir, ele entra num carro, num avião, pousa no posto de gasolina e as asas recolhem. Ele para mesmo. Meu Deus, a gente faz uma cena dessa. Que coisa ridícula, meu Deus do céu. Os filmes Roger Moore era sempre assim: tinha uma coisa muito espetacular e de repente esculachava, né? Ia pra parte do humor. É, os meus filmes do James Bond são Moscou contra 007 e esse do Roger Moore com o Jaws. Tem aquela cena nas pirâmides? Isso, é o Espião que Me Amava. É, são os meus dois filmes. Amo esses dois filmes. Eu gostava muito que você fazia até uma diferenciação pela interpretação de cada um. Assim, o Sean Connery, ele era mais cínico, né? E o Roger Moore, ele era mais gozadão, né? Mais escrachado. Ele era cínico também, mas ele era mais... Ele tinha umas tiradinhas, assim, umas piadinhas. Principalmente ali com o Q, com o M. Tinha um cinismo mais ácido. Ah, né? Ele tinha um cinismo mais comportado, né? Mais classudo. Isso, é. Pois é, o Sean Connery, ele era mais sério, né? Mas o Roger Moore, ele era mais zoado, assim, eu acho. E você também, na voz, conseguia fazer isso. Eu tenho uma frustração muito grande, porque o bordão do James Bond, quando começava um relacionamento social agradável, alguém dava uma bebida, oferecia, você quer beber? Quero sim, eu quero um whisky com vodka mexido, não batido, ou vice-versa, não me lembro. Era um merchandising, e isso era uma marca dele. O que você vai beber? Não, não era whisky, não. Vodka com martini batido, não mexido. Um dos diretores, foram vários diretores dirigindo James Bond. Quando eu falei do drink, ele falou, não, pede um drink. Eu falei, drink? Isso aí é a marca do James Bond, por favor. Eu não quero fazer merchandising nem para whisky, nem para vodka, nem para martini. Mas você tá brincando, rapaz? Isso é a marca, já foi. Outros filmes já... Por favor, faça o que eu tô pedindo. Me dá uma bebidinha. Neste mesmo episódio, James Bond fala maravilhas do Aston Martin. Quando chegou nessa hora, ele falou, adorei esse carro. Sim, eu não vou falar o Aston Martin. Não falo pra não, porque aí é merchandising de graça. Eu falei, criatura, na segunda-feira não vai ter uma fila de pessoas lá no revendedor procurando o Aston Martin pra comprar, não. Ele falou, não discuta comigo. E eu tive que falar, ok, puxa, que carro legal. Não falei o Aston Martin. Coisa da dublagem que, sabe, me revira um estômago e eu não pude lutar contra. Que bobagem, né? Que bobagem. A marca do personagem, poxa. Eu fiquei muito aborrecido com isso. Ainda mais o James Bond, que os filmes eram um marketing ambulante de um monte de coisa. O Roger Moore já usou o relógio de não sei de quê, era caneta de não sei da onde. Ah, que bobagem. Olha, tem um cara que eu vou te contar, viu? Frustração, rapaz. São daquelas coisas que eu falo assim, se vocês me dessem a chance, eu ia pro estúdio, eu vou pro estúdio e refaço. Deixa eu tirar... Ah, eu quero uma bebidinha. Bebidinha é o... Perdão, menina, é o cacete. Tem uma história que é comovente. Eu fui uma vez a São Paulo gravar um comercial e tive o prazer de conhecer um dublador que sempre me impressionou pelo timbre de voz. Chama-se Martus Matias. Dublador do Fred Flintstone. Foi uma manhã adorável. Nós gravamos um comercial, não me lembro o quê, e a gente brincou muito. Todo dia eu voltei pro Rio. Eu gostei tanto dele, foi tão bom conviver com ele. O personagem dele, Bruno, impediu o desenvolvimento do Matos como dublador. Porque cada vez que um diretor escalava ele num papel, o cliente dizia: não, não, não, isso é a voz do Fred Flintstone, não quero não, tira a voz. É uma pena, né? A voz muito marcante, né? Você se lembra de ter visto um filme com a voz do Matos? Eu me lembro de ter visto o filme da Boca do Lixo com ele. Sim. Mas realmente, filme dublado é muito raro, é verdade. Raro! E ele se queixou muito, eu não posso dublar, porque... Eu sou o Fred Flintstone, né? Exatamente. O cliente recusava o filme. Com isso, os diretores, para não perder tempo... Já escalava outra pessoa. Eu senti uma pena, porque ele foi uma pessoa pra cima, divertido, a gente brincou muito. Aquela voz é inconfundível, né? Não, tanto que várias pessoas tentaram fazer Fred Flintstone depois e não conseguiram chegar perto, né? E todos sempre tentavam imitar a voz dele. É, que pena, né? Eu não sei nem se ele é vivo ainda, porque esse encontro se deu tem entre 35 e uns 38 anos. Nossa, já? É, aqui em São Paulo, o rei do jingle chamava Edgar. Eu não sei o sobrenome. E foi o Edgar que me chamou. É Edgar com E. É Edgar. E foi lá que nós trabalhamos juntos. Eu, ele e o Marcos. Voltei para o Rio impressionado. Falei, caramba, os próprios colegas já fazem o trabalho de rejeição a ele. Não, a sua voz é muito marcante. Já entra aquele boicote, né? Ah, não. Já marcou. Não posso colocar o Fred Flintstone fazendo comercial da cerveja, né? Foi o que aconteceu com a Mota, né, Melinda? Mota fez o Kojak, o Mota começou a ficar muito incomodado, porque a partir do momento que o Kojak foi pra TV e fez sucesso, as idas dele aos estúdios pra dublar foram diminuindo, e ele começou a achar aquilo estranho. Aí um dia ele teve a curiosidade de saber, escuta, o que tá vendo? Não tô mais gravando, né? O que que tá acontecendo? Aí alguém falou pra ele, olha, por favor, não comenta, mas dei uma ordem expressa pra não usar você. Como a sua voz virou um sucesso no Kojak, então veio uma ordem expressa pra você não ser escalado em filme nenhum. E deveria ser o contrário, né? Fez sucesso, ele deveria trabalhar mais. Foi bloqueado porque agora ele é o Kojak. Aí... O Kojak não faz outros filmes. Exatamente. Então ele foi bloqueado em todas as empresas do Rio. Você sabe o que ele fez? Com o cabrito não berra, né? Segundo dizem. Ele ficou quieto em casa. Quando ele recebeu a convocação pra fazer mais alguns episódios do Kojak, ele disse, não vou fazer. Foi um terror, o Ebert no telefone, que é isso? Eu não quero fazer. Você tá louco? Isso não me interessa, não quero fazer. Aí entrou, né, todo o poder da Globo no ouvido dele, não vou fazer. Começaram a medir força. Ah, é? Ok, não precisa fazer. O Ebert mandou que os colegas de dublagem fizessem teste pro Kojak. Nunca teve tanta gente gripada, viajando. Pessoal. Saindo forte, tirando da reta ali. E aí começaram a vir da TV Globo vários atores para poder fazer o teste pro Kojak prosseguir. Aí a voz aprovada foi a do Castro Gonzaga. E aí ele ficou. Exatamente. Não ficou não. Quando o episódio foi pro ar, a reação foi violenta, de pessoas escrevendo, críticos fazendo notas em jornais, a audiência da série começou a cair e aí cancelaram a série. O Mota ficou muito desgostoso com isso. Muito, muito desgostoso. Passou a dublar cada vez menos, até se afastar definitivamente. Ah, gente, foi um papo muito gostoso aqui com o Seixas. Eu adorei gravar esse programa. Seixas, obrigada por aceitar o convite. Obrigada por estar aqui até 11 horas da noite com a gente, gravando. A gente tinha prometido uma hora, mas acabou sendo duas. Não tem que agradecer. A conversa durou quase 2 horas, porque vocês são bons ouvintes, que é uma qualidade rara, né? Pessoas que sabem ouvir. A conversa foi deliciosa, esclarecedora. Vocês são muito inteligentes. Obrigado pelo carinho. Vocês me valorizam muito. Eu estou muito satisfeito de ter dado essa entrevista. Satisfeito é com a gente aqui. Estou maravilhada. Eu não vou dormir hoje, vou te falar a verdade. Assim. Brunão está correndo em círculos até agora. Eu estou parecendo o urso do pica-pau, sabe? Que ficava sem saber para onde ia. Sério, Márcio, assim, é uma honra ter podido bater esse papo aqui de 2 horas com você. Foi sensacional te conhecer, não pessoalmente, assim, né, não em pessoa física, de bater esse papo com você, de expor essa minha, esse meu fanzoco da sua voz. O que você precisar, você pode contar com a gente, qualquer tipo de apelo ou de ajuda, enfim, o que você precisar, você pode contar com a gente. É só entrar em contato com a Melina ou mandar e-mail pra gente. Sério, você é um cara assim que a gente respeita muito, você acompanhou, a gente cresceu com a sua voz, é um ídolo, assim, é como se eu estivesse falando com realmente um dos meus grandes ídolos de toda a vida, assim. Então muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. O Rodrigo, que é o nosso host, pediu pra eu ler uma mensagem aqui pra você. Olá, Márcio, infelizmente não pude estar nesse momento especial, quer te conhecer pessoalmente, mas por intermédio do Brulão, quero te falar essas palavras. Obrigado pelo seu trabalho. Teu talento nos fez ser fã da dublagem brasileira e também nos aproximou ainda mais de nossos heróis e ídolos. Obrigado por fazer parte de uma geração de sonhadores que, por intermédio da sua voz e seu trabalho, ajudou a nos aproximar de nossos heróis. E sendo você mesmo um herói para todos nós. Puxa, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Palavras bonitas as suas. Obrigado pelo seu carinho. E continue ligado aqui no trabalho desse velho dublador. Adoro saber que tem esse monte de jovens ainda me acompanhando, selecionando meus trabalhos, localizando na internet, na TV. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast. Excelente, Márcio, excelente. Caralho, velho, eu conversei com o Batman, velho. Você entende isso, velho? Ficou legal, cara. Ele é muito gente puta boa. Puta que pariu, velho. Não, mas foi excelente, cara. Sério, eu não vou dormir hoje. Não vou conseguir dormir hoje, velho. Como é que eu vou dormir hoje, velho? Falei com o Batman. Uhura, por favor, abra os canais de comunicação. Eu tenho uma conversa bastante gostosa pra travar com Melina, Bruno e Miotti. E, por favor, seja breve. Ah, legal. É tão ruim que dar a volta fica bom. É. Mas eu gosto do grito. O grito é sensacional. O pior momento pra mim é quando ele perdia as forças e ele, com a voz já lá no calcanhar, dizia pro Vingador assim: Vingador, eu estou sem força. Preciso de um raio de sol para recuperar minhas forças. Aí o Vingador fazia qualquer coisa lá na garganta e abria o teto e ele falava: sinto minhas forças voltando. Homem pássaro, meu Deus. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Excelente!